esta canção. Alguma coisa mudasse, cantaríamos todos por um mundo de paz. Se com esta canção, se com esta canção.